Notas iluminadas, um mar de corações, sorrisos e abraços, calor nas emoções. Cada casal dançando, enlaçados no amor. E eu aqui no meio, perdida sem cor. O mundo gira e eu fico só. O amor que eu queria, um sonho que se foi. Mas a dor me ensina a viver. Em meio a essa festa eu aprendi a sofrer. Mas eu sei no fundo que o futuro está lá, esperando, me dizendo pra não esperar. Vou me querer, vou me libertar, porque a vida não vai me esperar. Aproveite o tempo enquanto ele é seu. Cada momento é um presente, um adeus. Amigos, sorrisos, a chance que passou. Não vou me perder no que não foi. A barataça chora, brigas e discussões. Palavras afiadas se desfazem as ilusões. Mas ao meu lado, um sorriso, uma luz. O amor se refaz, uma nova cruz. Com você ao meu lado, o mundo parece calmo. Conversas sinceras, longe do desengano. Amizade que acalma, o afeto que restaura. É o que eu queria, mesmo que não seja o que eu esperava. E eu vejo no horizonte o que está pra vir. Cada momento é uma chance pra descobrir. Vou viver, vou aceitar o que a vida me oferece, eu esperar. Aproveite o tempo enquanto ele é seu. Cada momento é um presente, um adeus. Amigos, sorrisos, a chance que passou. Não vou me perder no que não foi. Aproveite o tempo enquanto ele é seu. Cada momento é um presente, um adeus. Amigos, sorrisos, a chance que passou. Não vou me perder no que não foi. No fim eu aprendi que o amor é assim. Pode não ser o que sonhei, mas é o que eu tenho aqui. Aproveitar as chances, a vida é breve. Não vou me perder em um amor que não se deve.